apaixonado. Vem se mostrar com essa música. Vem com Maria Santana, a voz marcante. Não tenho culpa se fui capaz de amar alguém assim. Não tenho culpa se existe um coração dentro de mim. É tão difícil de dizer. É tão difícil de se ver alguém com um sentimento assim, capaz de enfrentar o amor até o fim. Toda vez que penso em te deixar, não consigo. Meu coração não vai suportar. Determino que tiver que ser, será. Outras coisas não vão ocupar o meu lugar. Em seu coração, em seu coração, em seu coração, em seu coração, em seu coração, em seu coração. De dizer, é tão difícil de se ver alguém com um sentimento assim.